Vem cá que eu quero te mostrar. Ei, a minha cidade e o meu lugar. Ei, Recife tem um coração. Ei, tem muito calor, muita emoção. O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar. Tem cristianismo, tem candomblé, muita cachaça e muita mulher. Tem Luiz Gonzaga, rei do Baião, tem Alceu Valença e Anunciação. E em Olinda o carnaval é o melhor do mundo, é sensacional. De ao vivo! Grande Reginaldo aí, ao vivo, né? De com novos arranjos da música do rei. Recife tem encanto. É um pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem um acervo cultural. Ela é a Veneza desse Brasil, é intercortada por muitos rios. A capital do meu Pernambuco, capitania que deu mais lucro. Ela é a cidade que veio surgir, três grandes heróis da nossa nação. O Nego Felipe, o Negueiro, vindo Felipe e o Camarão. Vem Paraíba gravando tudo ao vivo, Bi e Banda. Recife tem encantos. Pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem um acervo cultural. De Porto Alegre até Boa Vista, de Porto Velho até Natal, em diagonal até Fortaleza, o Brasil eu sei, tem muita beleza. Mas sobre Recife devo cantar, a minha cidade e o meu lugar. Você não entende se não quiser, tem muita cachaça e muita mulher.